que nunca se desfaz. Transcende fronteiras, não conhece jamais. Ele une almas em uma só jornada de crescimento e compreensão compartilhada. E quando nos encontramos nessa dança, corações batem em perfeita sincronia. A essência da verdadeira conexão humana transforma vidas e traz harmonia. O amor é a força que nos une, é a luz que ilumina o caminho. Entre abraços e palavras doces se constrói um amor verdadeiramente divino. Jornada de crescimento e compreensão compartilhada. E quando nos encontramos nessa dança, corações batem em perfeita sincronia. A essência da verdadeira conexão humana transforma vidas e traz harmonia. O amor é a força que nos une, é a luz que ilumina o caminho. Entre abraços e palavras doces se constrói um amor verdadeiramente divino.